Num sonho, vou aonde quero. Avança, retrocesso. A mente é o início da sequência do ciclo assassino, lunático. Mortos assassinados, computadores avançados. O povo é cultivado sem limites ao pensar. Nossa mente, uma arma poderosa. Pra quem não sabe usar, ela é muito perigosa. Olhe tudo em sua volta. Prédios, Godzilla, internet, heroína. Sua mente tem poder, mas o que você imagina na metáfora, na temática do poder da matemática. O tipo que faz o som tocar, vem do nosso pensar. Vai da psicanálise, Final Fantasy. Tudo vem da sua mente, o que você permitir. A paz, guerra, Deus. Sua mente é sua cela, na mansão ou na favela. Sua mente é sua cela, na mansão ou na favela. A mentira invade a mente, alienação, ilusão inocente. A mentira invade a vida, alienação, ilusão perfeita. A mentira invade a mente, alienação, ilusão inocente. A mentira invade, invade, invade. A arte é a influência da sociedade, reinduz a sociedade. Na roda da desigualdade, várias possibilidades. Natureza morta, tecnologia viva, vida abstrata, mecânicas e máquinas. No nosso pensar, construção e destruição, no mesmo lugar, revolução e alienação. Pra quem está no mundão, dura compreensão. Mas pro estilo de vida, não. A mentira invade a mente, alienação, ilusão inocente. A mentira invade a vida, alienação, ilusão reflita. A mentira invade a mente, alienação, ilusão inocente. A mentira invade, invade, invade. Influências, influências, vem de toda parte, a todo momento. A sua mente elas invadem, afetam, enfraquecem sua personalidade. Faz com que abra mão da própria liberdade. Sujeite-se a viver uma vida artificial, vítima de uma maldita lavagem cerebral. Resista a tudo isso, não se deixe dominar. Lute, não se deixe aprisionar. Possibilidades infinitas, mas você não imagina. Complexidades psicológicas invadem sua vida e inundam mais profundo da sua mente. O labirinto está montado, isso você já sente. Aparentemente tudo normal, mas dentro da sua mente uma batalha entre o bem e o mal. Mentiras indecentes através da televisão manipulam sua mente, corrompem seu coração. Nas novelas, luxo e poder pra te iludir, mas essa vida para nós está bem longe de existir. Já é hora de acordar e não ficar alienado. Olhar em sua volta e ver que tudo está errado. Os valores estão todos invertidos, corrompidos. Nossa sociedade se autodestruindo. Resista e revolucione sua vida. Olhe pra você, pense muito bem. Reflita, se o respeito e a paz em sua vida estão ausentes. Inevitavelmente a mentira invadiu a sua mente. A mentira invadiu a sua mente. A sua mente. A mentira invade a mente, alienação, ilusão inocente. A mentira invade a vida, alienação, ilusão reflita. A mentira invade a mente, alienação, ilusão inocente. A mentira invade, invade, invade, invade. Babri babá, babri babá, babri Babilônia. Babri babá, babri babá, babri Babilônia. Babri babá, babri babá, babri Babilônia. Babri babá, babri babá, babri Babilônia. Caia!